Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 14 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1291-A de 2012, que garante aos ex-atletas profissionais o direito à gratuidade nos estádios, ginásios e locais de jogos e competições relativas às modalidades que praticaram. Para ter o direito ao ingresso gratuito, o ex-atleta deverá apresentar carteira emitida pela Associação de Ex-Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é assinado pelos deputados Paulo Ramos, do PSOL, Luiz Paulo do PSDB, Bebeto do PDT e Roberto Dinamite do PMDB, os dois últimos ex-jogadores de futebol. Para Luiz Paulo, os ex-atletas ajudaram a construir o esporte no país. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.